Islam, véi. Loreto, favela, JG City. Se procurar vai ver que é nós. Se procurar vai ver que é nós. E por que não é a gente? Por que não é a gente? Se for lá na esquina já vai ver, tá diferente. E a cabeça mais sábia nos traz em equilíbrio. Repente nas pegadas, repente seu tempo nas quadradas. Recontrua, esque sua pele, estude sua prole. Sinta-se mais forte. As porteiras não se abrem com o laço do chicote. Os blacks da golem tentaram correr, pescaram sua solta. Acharam malícia, quebraram a preguiça que prendeu a morte. Um dia a felicidade faz o mais forte. Faz o mais forte. Dúvidas pra quê? Se vou além do pôr do sol. Logo mais são burrices em efeito dominó. Mas o rap é o que salva, quem mantém a calma. Nesse mundo só vive quem tem alma. Vem a nós, tudo nosso é o jeito. Abramos os olhos e não temos medo. O mundo mágico perde dedicação e a fé na missão. Mas atitude, palavra, competência, haja com transparência. Siga nós, falou me, falou me. Faça parte do mundo mágico de nós. Faça parte do mundo mágico da gente. Pode esquecer o poder de lutar, de dormir, acordar, caminhar, respirar, entender onde está, o porquê, por onde vá. O sol é, olhe ao redor, partido em milhões de pedaços. Encontre os laços, sorrisos e passos, músicas e maços, vidas e cascos. Vasilhames de veneno, borram qualquer desenho. Me parece mágico a liberdade endógena de uma vida pródiga, dedicada à obra, criar o mundo e fazer família. Rap, grafite, pichação, mensagem positiva. É como ganhar dinheiro, palavra negativa. Bater de baixo sempre foi o destino do povo. De casa em casa, unindo-se. Um que vira dois, que vira três, que vira...